seus galhos, eu me perco e me refaço. Nos seus olhos, eu nos vejo neste incêndio. Nos seus pés, sinto o calor dessa manhã. Seus galhos, eu me perco e me refaço. Nos seus olhos, eu nos vejo neste incêndio. Nos seus pés, sinto o calor.